Controle, igual nosso. 076, autoriza 2000. 2000, ajuste 2019, está livre LS para o Gol 18. 1076, reporte estabilizado. 2019, está na redução, reporte estabilizado, Gol 076. Então, 3398, estabilizou? Afirmativo, estabilizou, 3398. Completa final, torre, 118,95, bom pouso. 75, obrigado pela semana, 3398. T04, Recife, 12685, alternado no 2545. 2685, 12545, Gol no 604, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Passar 5 mil pés para 4 mil restrito, azul 4235. Gente, azul 4235, após pelô 2000, ajuste 2019. Após pelô, ajustado 2019, desce para 2000, 4235. Gol no 076, estabilizou? Estabilizou agora no 076. Completa final, torre 118,95, bom pouso. 118,95, gol no 076. O azul 4235 está livre, LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, autorizado o procedimento LS 4235. O azul 4235, reduza para 1,970 nós, segue com o número 2, aeronave que o precede, e agora 8 milhas à sua frente, reduzindo. Reduzindo, azul 4235. Estabilizou, azul 4235, visual com a pista. Completa final, torre 11895, azul 4235, bom pouso. 18.95, azul 4235, boa noite. Controle Salvador Web 6747, decolou, na sua escuta passando 1700. Controle Salvador Web 6747. Web 76747, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL. Poderia coordenar, por gentileza, a proa de bridge para o 6747? Autorizado, Leda. Web 6747. Obrigado, Leda. Pequeno desvio à direita para evitar uma formação. Confirma pro 6747? 240 por 10 milhas. Sente após o Aleda. Ciente. Leda, 6747. Sente. Salvador, Oceanair 6224. Confirma para o controle. Boa noite, controle. É o Oceanair 6224. 6224, identifica a chegada na área e desça até o 050, voando ITAP da presente. Ok, Mari, direto ITAP, descendo para 050, 6224. Web 6747, chama Recife, 1251, 13325, bom voo. 251, 3325, boa. etc. Salvador, boa noite, 3505, informação Bravo. Sim? É o 3505 com informação Bravo, passando posição Conde. Contato, radar estabelecido sobre posição Conde, Rui Bons, 47 da chegada, reporte 10 descida, o 3505. Estou de bom, informar a descida, 3505. Solo Salvador, muito boa noite. 352, eu nomeei, informação Bravo, Aracaju, autorização. controle Salvador, 6313, Oceaner, boa noite. Oceaner 6313, contato radar 360, saída da EL. 360, saída da EL 6313, pode voar na proa de Leda? Exato. Autorizado, proa de Leda, 6313. Oceaner 6224 está com referência, nós podemos prosseguir a descida, que é uma camada acima, aí passaremos por baixo, se autorizado. Desce para 2.000 pés, ajuste 1.09, Oceaner 6224. Ok, 2.000, 1.09, 6224.